São dois rastros pequeninos. Mais um programa da série Curiosidades Musicais. Mais uma lembrança amável enviada a todos os brasileiros pelo mais popular dos produtos farmacêuticos do país, Colírio Moura Brasil. O programa que a Almirante vai apresentar hoje é um dos mais interessantes da sua série de curiosidades musicais. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, caros ouvintes de todo o Brasil. Já vocês todos têm recebido pelo rádio centenas de músicas para o carnaval deste ano. Os que ouvem hoje essas músicas talvez nem imaginem como é que antigamente a gente se divertia no carnaval. Talvez muitos nem pensem, que sempre a música de Momo foi desse tipo de sambas e marchas que hoje se usa. Pois justamente o que eu pretendo fazer com esse programa é a recapitulação de algumas das músicas que marcaram épocas em carnavais passados, mostrando assim a sua rápida evolução. Nesse programa nós vamos, como é lógico, tratar somente da parte musical dos nossos carnavais. Sim, uma festa como aquela, cheia de detalhes pitorescos, cheia de imprevistos, pode ser vista por uma centena de formas diversas. Vamos, entretanto, fazer o possível para não nos desviarmos daquilo que pretendemos demonstrar, a sua evolução no que se refere à música cantada pelo povo nas ruas. Sim, porque antigamente, no tempo do intrudo, que durou entre nós perto de 3 séculos, não se cantava como hoje pelas ruas. A música que havia era somente a dos bailes e, quando muito, das bandas em praças públicas, executando polcas, shots, quadrilhas. O início dos blocos de rua, desses que correm a cidade inteira cantando sambas, batendo tamborins, pandeiros, ganzás e todo e qualquer instrumento de barulho, segundo parece, vem do Zé Pereira. Vocês sabem, por acaso, da origem do Zé Pereira? Ah, mas esperem, vocês sabem o que é o Zé Pereira? É isto. Pois esta barulheira infernal, nesse ritmo característico, não nasceu sozinha. Foi inventada por um homem. Em 1852, havia aqui no Rio de Janeiro um português chamado José Nogueira de Azevedo Paredes. Ele era sapateiro e tinha sua loja ali no 52 da Rua São José. Uma segunda-feira de carnaval, daquele carnaval antigo, só de graçolas, de ditos espirituosos, de bisnagas, limões de cheiro e outras brincadeiras de licadas, José Nogueira, lembrando-se das festas populares de sua terra, saiu com os amigos pelas ruas, levando bombos, tambores e gritando assim: Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Foi um sucesso indescritível. No outro ano, apareceram imitadores, e daí então o negócio pegou de tal maneira que nunca mais houve carnaval sem batucada. Querem uns que o nome do Zé Pereira venha do nome porque é chamado bombo em alguns lugares de Portugal. Mas o que parece mais certo, segundo se lê nas Antiquárias e Memórias de Vieira Fazenda, é que o nome de Zé Pereira tenha se popularizado pelo fato dos amigos do José Nogueira, no ritmo do bombo, terem começado gritando o nome do seu chefe, que, mal compreendido no meio daquela zoeira incrível, parecia Zé Pereira em vez de Zé Nogueira. A semelhança de som entre palavras, às vezes completamente diferentes, é uma coisa tão comum e tão possível que havia até um camarada que explicava sua dor de dentes com palavras inteiramente impróprias, mas que nem por isso deixava de se fazer compreender. É que ele dizia assim: Puxa, rapaz, eu apanhei um vento encarnado nas costas, fiquei com a nostalgia no dente e fui ao dentista para ele me distrair o dente, sabe? Mas como ele não podia distrair o dente sem anistia, eu fui para casa e tomei um compromisso de caspeirinha, sabe? Zé Nogueira, criador do Zé Pereira, por uma coincidência extravagante do destino, morreu nas vésperas do carnaval, ouvindo ao longe o zabumba que ele lançara em moda e que iria modificar completamente o aspecto sonoro do carnaval brasileiro. Ao ritmo do Zé Pereira, foram nascendo as cantigas de rua. A primeira, ao que parece, foi escrita sobre o motivo do próprio bombo. Sua melodia, ou porque tivesse saído de uma peça teatral inspirada no próprio batuque do bombo, peça que era uma paródia dos Pompiers de Notre, ou porque fosse uma reminiscência do toque de silêncio, que era o sinal que se ouvia todas as noites para que a cidade dormisse, sua melodia depressa se popularizou. E ainda hoje se canta. Vivo Zé Pereira, vivo o carnaval, vivo Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Vivo Zé Pereira, vivo o carnaval, vivo Zé Pereira, que a ninguém faz mal. É isso mesmo, caros ouvintes. Ainda hoje, ao som desses raríssimos Zé Pereiras que ainda aparecem, muita gente canta mentalmente a toada antiga que era moda na nossa infância. Talvez tudo isso envolva uma esperança de que aqueles bons tempos voltem ainda. Sim, porque nada é impossível, e a esperança é sempre o que morre por fim. Haja visto o caso daquela velha que era interrogada num tribunal onde ela servia de testemunha. O seu nome? Maria dos Anjos. Quantos anos? 82, seu juiz. Casada? Ainda não. É verdade que, em certas ocasiões, alguns grupos se reuniam e entoavam uma ou outra frase musical. Mas isso ao som de palmas e sem a interferência de instrumento algum. Ao contrário de hoje, que não há bloco que saia à rua sem os seus pandeiros, seus tamborins e suas cuicas. Mas o que se cantava naquela época era em casos muito especiais. A crônica recolheu, por exemplo, a cantiga própria que acompanhava os trejeitos do velho, fantasia muito comum antigamente e que por vezes era caricatura grotesca de algum personagem em evidência. E para que o mascarado de velho dançasse na rua, a roda, batendo palmas, cantava assim. O raio sol suspende a lua, bravo do velho que está na rua. O raio sol suspende a lua, bravo do velho que está na rua. A respeito da escassez de músicas no nosso antigo carnaval, diz Luiz Edmundo no seu livro O Rio de Janeiro do Meu Tempo. A época não é muito de canções. Canta-se, é verdade, mas não é muito. O Zé Pereira bulhento metediço não admite cantares. Inconveniente perturba. Há, porém, cordões que ensaiam líricas cantigas, apuram vozes, buscam melodias. Na rua vão cantando, cantando, quando de repente surge um zabumbar estrondeador de pelicas em rufo. Calam-se as vozes, desaparecem as cantigas. O bom gosto tinha que banir o antipático e intrometido baticum. Pois, entre as cantigas então, uma que de certo foi muitas vezes interrompida pelo irreverente Zé Pereira, foi esta de que muitos de vocês se hão de lembrar com saudade. Oh, abre alas, que eu quero passar. Oh, abre alas, que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Um pouco depois, apareceu uma outra que também alcançou um enorme sucesso. Foi esta assim. Iaia, me deixe subir nessa ladeira. Eu sou do grupo do pega na chaleira. Iaia, me deixa subir nessa ladeira. Eu sou do grupo do pega na chaleira. Isso, naturalmente, era alguma alusão política. Coisa muito em voga naquela época, em todas as manifestações de espírito popular. No tempo, estava em grande sucesso o maxixe, o corta-jaca. E os cordões que então começavam a aparecer, traziam todos no seu repertório as últimas músicas escritas especialmente para eles, e cujos versos eram, na maioria das vezes, escritos pelos espíritos mais finos da época. Assim é que Bastos Tigre, que fazia parte da roda seleta dos grandes boêmios da época, numa prova da maleabilidade do seu estro poético, fazia letras para músicas populares. É de sua autoria, essa que vamos mostrar agora, e que foi o furor das ruas e dos salões dos democráticos. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata do coração. Os democráticos, gente jovial, somos fanáticos do carnaval. Do povo vivas nós recolhemos, de nós cativas almas fazemos. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata do coração. Ao povo damos sempre alegria e batalhamos pela folia. Não receamos nos sair mal e letradamos no carnaval. Essa música, escrita especialmente para o Clube dos Democráticos, já hoje não se ouve mais. Por quê? Por que será que os democráticos, podendo fazer dela sua melodia oficial, repetindo-a todos os anos na sua tradicional passagem pela avenida, esqueceram-na completamente? Por quê? Naturalmente que eu não tenho nada que me intrometer em negócios alheios. Mas vocês não acham, caros ouvintes, que cada clube carnavalesco deveria ter o seu hino próprio e que este deveria ser escolhido entre as músicas que melhor tivessem contribuído para a sua popularidade? Eu, pelo menos, penso assim. Mas, como disse, não me quero meter em questões alheias, porque nisso eu sou que nem aquele camarada a quem a mulher dizia. Sabes, Osvaldo, eu vou despedir a criada, sabe? Bem, isso são negócios teus, hein? É, eu vou despedir porque ela não procedeu bem aqui em casa, sabe? Bem, bem, isso são negócios dela, hein? Pois é, e vou despedir porque outro dia te vi abraçado com ela, viu? Bem, bem, mas isso são negócios meus, hein? Os assuntos predominantes de cada época sempre foram glosados nas cantigas populares. Assim é que o grito enjoado dos compradores de ratos que corriam a cidade no serviço ingrato de exterminar uma grande epidemia, grito que era imitado numa cantiga de rua que fez grande sucesso, foi por muitos carnavais seguidos o divertimento dos foliões que cantavam assim. Rato, rato, rato, por que motivo tu roeste meu baú? Rato, rato, rato, audacioso e malfazejo gabiru. Rato, rato, rato, eu hei de ver ainda o teu dia final. A ratoeira te persiga e consiga satisfazer meu ideal. O que não havia então era a música propriamente para o carnaval. Toda e qualquer cantiga que estivesse em voga servia. E a prova é que dentre as muitas de ritmo pouco apropriado que animaram velhos carnavais, vocês devem se lembrar daquela assim. Ó minha cara boa, dou-te meu coração. Tu és a minha paixão, para mim só tu minha cara boa. Ó minha cara boa, dou-te meu coração. Minha paixão, para mim, só tu minha carabu. A carabu era uma cançoneta que os Geraldos cantavam e que era o forte do seu repertório. Como as cantigas eram poucas, não havia quem não as soubesse de cor inteirinhas. Mas só nas ruas é que se cantava. Porque nos bailes, onde o povo se reunia ao som de bandas que tocavam shots, polcas e quadrilhas, a verdadeira diversão era a dança ou o trote. Desses, até alguns ficaram memoráveis. É que o espírito nas brincadeiras do carnaval de antigamente era bem outro, que não é esse grosseiro que hoje se vê com maior frequência. No seu livro Festas e Tradições do Brasil, de Melo Moraes, ele conta que uma vez Laurindo Rabelo estava numa porta quando se aproximou um mascarado vestido de capim. O poeta fê-lo parar e disse, torcendo o bigode, meu amigo, o senhor é um homem feliz, hein? O mascarado estranhou a seriedade da afirmativa e quis logo saber por quê. E Laurindo Rabelo explicou. Ah, o senhor é feliz. Pois então, depois de divertir-se, come a fantasia, não é mesmo? As questões políticas também, como já disse, sempre foram de grande predileção pelos carnavalescos, porque davam margem à crítica chistosa. Por isso eram sempre preferidas as canções que ridicularizassem alguém ou alguma coisa. E muita gente se tornou bem mais conhecida pela trova irreverente do povo do que mesmo pelos seus próprios feitos. É que as ações dos homens nem todo mundo retém na memória. Ao contrário exatamente das canções gaiatas que não há quem não decore. A prova está neste exemplo que vamos mostrar agora. E eu duvido que haja entre vocês alguém mesmo muito criança que não saiba fazer coro conosco nesta cantiga. Ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava o urucu, paca da careca, tu-du-du. Ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava o urucu, paca da careca, tu-du-du. É que o povo possui a verdadeira ciência de saber dizer as coisas da maneira mais simples e mais lacônica, mas também mais compreensível e mais expressiva. É verdade que, por vezes, justamente pela sua extrema ingenuidade, essas maneiras dão margem a outras interpretações, como no caso daquele fazendeiro que, apresentando um outro fazendeiro, seu amigo, a um camarada da cidade, e querendo fazer com que este compreendesse a extensão de suas terras, o grande valor das suas posses, dizia assim, esse que tá aqui, esse aqui, menino, um fazendão, seu, mas um fazendão, seu, cavalo como ninguém, seu, burro que só ele, seu, porco que nem o diabo. Na época em que os cordões carnavalescos principiavam a tomar incremento, aí por 1902, segundo conta ainda Luiz Edmundo, num domingo o cordão Filhos da Estrela dos Dois Diamantes encontrou-se numa esquina com um outro cordão rival, o Filhos da Primavera. E como o ânimo para os distúrbios andava sempre aceso, desandaram a brigar aos murros, aos pontapés, às pandeiradas, pauladas e até a faca e a tiro. Foram vencidos os da Estrela dos Dois Diamantes, deixando mortos na rua dois dos seus companheiros, Angelino Gonçalves, apelidado O Boi, e Jorge dos Santos. No dia seguinte, aparecem na morgue para acompanhar o enterro os componentes do cordão. Trazem o estandarte envolto em crepe e as caixas de rufo em funeral. É verdade que estão todos fantasiados, mas isso não importa, porque vão acompanhando o enterro com as fisionomias mais compungidas deste mundo. Famílias inteiras nas janelas. Muitos rezam a passagem dos féretros. Quando eles chegam ao Largo da Glória, imprevistamente surgem outros cordões que também se querem incorporar ao cortejo, numa simples mas tocante homenagem aos companheiros de farra mortos no cumprimento do dever. Forma-se então um imenso rio humano, onde se veem as mais excêntricas fantasias, no mais estapafúrdio dos espetáculos. Lá vão eles, marchando em silêncio, quando de repente, de um dos ranchos, alguém faz suar a pele de um tambor num ritmo melancólico, e aqui o ambiente dava umas tonalidades soturnas. Mas vamos seguir Luiz Edmundo. Diz ele: a ideia é amável, agrada. Outros ranchos imitam-na. O ruído dos passos nas calçadas é vencido pelo plangir das pelicas que as vaquetas barulham. À frente sempre os dois negros ataúdes que dominós, diabos, clowns e pierrots carregam. Vão todos em marcha lenta, mais ou menos dispostos e aprazidos, quando rompe uma voz misteriosa num cristalino canto que se eleva em adágio magnífico. A toada impressiona, comove, é profunda, é serena. A princípio desenha angústia, é pranto e é sofrimento. Depois, desenrolada, ganha um ímpeto mais vivo, mais decisivo. Aquece, arredonda-se, alteia-se, destaca-se, domina. Ouvem-na todos curiosos. Depois, subindo sempre, rebenta num crescendo suavíssimo, num coro harmonioso que vai também, por sua vez, avolumando-se, crescendo. Aqui e acolá já clangoram instrumentos. Esse clangor aumenta. E quando, é quando entra, animando a bulha singular dos recorrecos e dos pandeiros e jucalhos, as mulatinhas começam a regular as sobras dos quadris. Saracoteiam negras crioulas de grandes saias rodadas. Desencadeia-se a folia, delírio. A loucura é geral. Quando chegam ao cemitério, os funcionários da Santa Casa entreolham-se espantados. Entram os dois caixões aos boléus, os mascarados que os carregam aos empurrões, aos reboés. Quando a cova úmida e fria recebe os corpos que se enterram e cruzam no ar confetes serpentinas, o cemitério está coalhado de máscaras, de fantasiados alacres que se agitam, massa colorida que se esparrama, fala, ri, barulha, gargalha, entre cruzes de pedras, ciprestes, anjos de mármore que abençoam, lousas, urnas funerárias e salgueiros, e cantavam, e dançavam. Já é demais, meu bem, já é demais, ei, eu já notei. Se é amor, eu sou, se é carinho. Aí está, caros ouvintes, o poder da música e do ritmo no carnaval brasileiro. Tal é a força de atração dessa festa no Brasil, que um dos nossos antigos chefes de polícia, para evitar o grande trabalho que lhe davam os ladrões naqueles três dias, fazendo aumentar extraordinariamente os furtos e os arrombamentos, pouco antes do carnaval, deu uma grande batida e engaiolou todos que lhe caíram nas unhas. Pois no carnaval seguinte, antes que o chefe de polícia tomasse novamente aquela medida, ele foi procurado por uma embaixada de ladrões que lhe veio prometer em nome de todos uma conduta exemplar naqueles três dias, sob a condição de ficarem livres e se poderem divertir. Aí está, meus ouvintes, como para não perderem o carnaval, naquele ano foram os próprios ladrões que se policiaram entre si. Até há bem poucos anos, não se escrevia música especialmente para o carnaval como hoje. Segundo parece, quem principiou a fazer música especialmente para a nossa grande festa popular foi o maestro Soto. Eduardo Soto tinha então uma casa de músicas na Rua do Ouvidor. Perto do carnaval, ele compunha uma série de marchas e cateretês, imprimia uns folhetos com as letras e todos os dias, uns dois ou três meses antes do carnaval, quem quisesse aprender as melodias que devia cantar depois nas ruas ou nas festas, tinha que ir àquela escola da patuscada que dava aulas o dia inteiro e para quem quisesse. Com isso foi que o Soto conseguiu implantar o regime da marchinha de três partes, um tipo de música todo especial, de melodia brejeira e de ritmo saltitante e buliçoso. Dali de sua loja, começaram a sair então as primeiras músicas escritas especialmente para o nosso carnaval. Vocês se lembrarão facilmente daquele cateretê paulista assim: Tatu subiu no pau, é mentira de mercê. E o Pai Adão? Quem não se lembra do Pai Adão? O Pai Adão lá na sua inocência comeu maçã que comer não devia. E dessa sua falada imprudência foi que nasceu toda a nossa alegria. E uma outra que eu não quero deixar de citar, porque foi talvez o maior sucesso carnavalesco do Eduardo Soto, foi aquela, o Pois Não. Levanta o pé, esconde a mão, eu quero ver se tu gostas de mim ou não. Ficou doeu o coração, eu quero ver se tu gostas ou não. Essa iniciativa do Soto foi, segundo parece, o que abriu os olhos de outros autores musicais para essa interessante época do nosso ano, o carnaval. Daí então, em cada ano começaram a aparecer centenas de músicas destinadas especialmente a Momo. Mas, fato curioso, apesar de tanta música especializada surgida no carnaval, o povo, em alguns anos, desprezava todas elas e ia cantar de preferência uma ou outra que não tinha a menor característica carnavalesca e que nem tinha sido lançada com esse fim. Assim é que em 1926, com a cidade infestada de músicas especializadas, sabem vocês o que se cantou com mais força e mais interesse? Uma música que saiu da penha. Música já velha, de 5 meses antes. Música triste que falava em cumprimento de promessas e em santas padroeiras, assim: Mulher, a penha saí, eu lá não posso ir, por favor, vou lhe pedir. Leve um braço de cera, a santa padroeira, foi o que eu lhe prometi. Por aí bem se vê que ninguém pode saber o que o povo há de preferir. E aquele que pretender adivinhar as suas tendências nos parecerá tão ingênuo como aquele garoto que telefonava para o seu pai assim: Alô? Alô? Quem é que fala aí? É o papai, é? Sim. Sou eu mesmo, meu filho, sou eu mesmo. O que é que há? E olha aqui, papai. Adivinha só quem é que foi expulso do colégio agorinha mesmo, papai. Adivinha só. Mas há ainda outro exemplo mais recente que prova do quanto o povo é variável nas suas preferências sobre música de carnaval. Em 1929, em pleno domínio do samba de morro, o maior sucesso das ruas e dos bailes foi, sabem o que, caros ouvintes? Uma embolada. Sim, uma embolada do norte, trazida pelos turunas da Mauricéia, e que todo mundo cantava procurando imitar a voz nasalada do Calheiro. Pinião, pinião, pinião, oi, filho morreu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asas e voou e foi comer melão. Pinião, pinião, pinião, oi, filho correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asas e voou e foi comer melão. Veio depois o regime das cores no carnaval. Principiou com a mulata. O teu cabelo não nega, mulata. Passou depois pela morena. Linda morena, morena. E findou o reinado na lourinha. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal. Vieram depois os bichos. O galo abriu o score. Cocococococoró, cocococococoró, o galo tem saudade da galinha carijó. Durante alguns anos, a bicharada se revezou. Entrou em cena então o assunto criança, por meio daquele famoso sucesso. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamá. Nos anos seguintes, ao aparecimento de uma música marcante como essa, Surgiam sempre outras explorando o mesmo assunto na esperança de que o povo continuasse com a preferência mostrada no ano anterior. Mas isso sempre foi em vão. Quem será capaz de compreender um povo caprichoso assim? O último grande sucesso de carnaval apareceu no ano passado. Foi a jardineira. Este ano, infelizmente, não há aquilo que se pode chamar de uma grande música. No entanto, o povo teve muito onde escolher. Foi o carnaval em que apareceu mais música até hoje. E o fato de não ter havido nenhuma que dominasse de forma absoluta prende-se a uma série de razões que eu nem me atrevo a enumerar, porque elas são tantas que eu, para citar todas, teria que reproduzir a informação que aquela senhora dava ao camarada que lhe perguntou assim: a senhora pode me informar onde mora o doutor Carvalhinho? Ah, para lhe dizer a verdade, moço, eu não gosto muito de estar dando informações, porque essa gente daqui é muito linguaruda, sabe? E fica logo pensando que a gente está falando da vida alheia, sabe? Bem, mas como o senhor precisa, eu vou lhe dizer, né? Olha, o senhor vá por essa rua fora, viu? Depois de passar pela barbearia do Chico, o Chico, aquele que fugiu com a mulher do cabo de polícia, viu? O senhor vê logo uma velha que fica o dia inteiro na janela namorando quem passa, viu? É a dona Candinha, sabe? Bem, logo depois, o senhor topa com o muro caído aos pedaços, sabe? Ali é a casa do prefeito, meu Deus, que não sei o que que faz com o dinheiro que não manda logo consertar o muro. Puxa, bom pegado, sabe? É a casa da dona Emerenciana, uma velha que já deu calote em todo o mundo daqui, moço. Bem, aí logo depois o senhor dobra a primeira esquina, não é? E esbarra com a casa com as portas encarnadas que nem os beiços da filha do maneco carpinteiro, sabe? Bem, aí a primeira casa é a do doutor Carvalhinho, que o senhor está procurando aqui para nós, hein? Se o senhor vai fazer algum negócio com ele, é bom tomar cuidado, porque dizem que ele é meio ladrão, sabe? Olha só o que eu sei, viu, moço? Bem, mas eu, como avisei, não explico mais nada a vocês, caros ouvintes. Mesmo porque meu tempo já passou e eu tenho que me despedir aqui. Obrigado pela atenção de todos e pelas impressões que me quiserem mandar dessas curiosidades musicais. Por hoje é só. Boa noite. E aqui ficam, amigos ouvintes, as despedidas do Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas. Dois produtos popularíssimos dos laboratórios Moura Brasil. Na próxima semana, ouçam o prosseguimento desta série sensacional de curiosidades musicais, oferecida sempre pelo Cilion, que dá às pestanas a beleza e vigor necessários à graça do olhar, e pelo Colírio Moura Brasil, que clareia e embeleza os olhos irritados e vermelhos.